Totalmente visual, alguma possibilidade de voar elétrico, TAM 3259? Existe a possibilidade. Aguarde devido ao tráfego em descida no setor sudoeste, mais precisamente o aeronave da Gol. Ciente, quando possível, na escuta do TAM 3259. Golf, 1 minuto, cópia. Firmando o Hotel Romeo Golf, é sobrevoo no farol da Barra. Salvador, boa, Oceania 63 no 1, espera pronto. 63 no 1, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 2 anos. Autorizado decolagem 10-63-11. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, pouso autorizado, pista 1-7, vento 090 graus, 11-9. Autorizado, pouso na 1-7, Papá Tango Romeu. É, pronto, Campinha Juliette. Campinha Juliette, mantém a posição. Termo Consul, sim, a radial de saída seria 321. 3859, muito obrigado. Autorizado a aproximação, Renato. Autorizado a Renato, 648. Local RMA 5007. Decolagem com rumo sul, em coordenação com a torre, acione no transponder 0134, controle Salvador 119.8. Torre agora para a decolagem 1895, KNH 1095. E mantém pista 17, Júlio. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, solo 53, autorizado backtrack, agilizando, reposta liberando na Papá. Freio no 1, decola 53, controle 119.8. Controle 119.8, bom fim de semana, 639. Para o Xelio Fotago, frequência livre. Viva, até a volta. É. Controle Salvador, bom dia, Xelio 63, 1-1. 3-1-1 é o controle, está em contato, radar, faz 2000 pés, curva à direita, vai letra. Faz 2000 agora então, direita, letra, 63-1. Lua 2171, aguarde cópia, prepare da Eule da Morte com a informação, Juliette. Meu. Hotel Romeo Golf, já está pronto para decolagem? Autorizado, decolagem, corrigindo, decolagem por conta em risco, vento 090 graus, 109, informe fora do solo. Salvador, pode pegar esse coordenado com o Recife e Mótiva pro 6319, por gentileza? Anotei. Obrigado. Vitor Juliette, Zé Colo 5, controle 119.8. Controle 198, Vitor Juliette. Boa, até arrumar o meu golfo fora do solo. Bom. Controle 648, informe quando estiver avistando a pista 190. Vamos lá. Processo para agora acesamento, tá? Controle Salvador, Papatango Vitor Índia Juliette, de coluna, se escuta. Papatango Vitor Índia Juliette, este é o controle Salvador. Prossiga em condições visuais e sempre na escuta. Você está visual na escuta, Vitor Índia Juliette. Ao longo da pista 17, corrige. Está autorizado o cruzamento ao longo da pista 17, o Hotel Romeu Golf. Confirma que é o cruzamento na vertical da pista? Afirmo. Gente, vai cruzar na vertical da 17, o Romeu Golf. Então, 3859, chame Recife, 1288, caso negativo, 260 e boa viagem. Positivo, 282, 260, Recife, 3859, boa. O 3171 não autorizado, Serra Brava, Serra Papá, via Pesuno 0, após Fubá, via Pesuno 6, segue conforme rota do plano, nível 380. Do Colégio Cristina 0, primeira curva à direita, saída da El, lei da Motiva. Transponder 51, 16, controle Salvador, 119.8. Autorizado com Buenos, 380, via Pesuno 0, Fubá, via Pesuno 6, segue a rota. Decola 10 por direito, Zé, o Lei da Monte. O nome é o Transponder, 198, controle, 71, para push. Confirme o nível, copiado. 320. Correto, cotejamento, autorizado para o estacionamento, chame táxi, gol 2171. Chamará o 171. 95. Torre, Salvador, bom dia, agora 648. 648, bom dia, ponto autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 1212, informa o tráfego à direita, seguindo o litoral sul, não interfere com a aproximação, tem livre pouso. Livre pouso, agora 648. Hotel Romeu Golf, transfere agora controle, 119.8. Transfere controle, Romeu Golf. Controle, Salvador, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, assim, Romeu Golf, este é o controle, Salvador. Tá no farol de Itapuã, vai seguir com o pro do farol da barra pra reportagem aérea, não mesmo. Positivo, livre. Grato. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Oscar Hotel Kilo, informação Juliette, está em estado de tráfego Hotel Kilo Controle Salvador. Operamos visual, voe direto rádio farol Sebra e desça e mantenha o nível 100 devido ao tráfego em sentido contrário. O procedimento previsto em instrumentos é o NDB Zulu. Câmbio. Voando direto Sebra, procedimento NDB Zulu. Confirme a altitude, próximo Hotel Kilo. Desça para o nível 100, 100 devido ao tráfego em sentido contrário no nível 90. Câmbio. Entra na descrição nível 100 para o Sebra, para o Hotel Kilo. Oceano 6311, chame Recife, a frequência é 1251. Recife 1251, muito obrigado pela coordenação e bom trabalho. Um abraço. 648, acima direita, Solo Salvador, 121 decimal 9. É, confirmando, eu não entendi, é 121 ou não? 121 decimal 9. 129. A 648 está livrando, bom dia. 648 livrou. Gol no 648, bom dia. Alfa Chamento da Gillette. Alfa da Gillette. Papa Tango Romeu na escuta. Como confirmando a cola da pista no 7? Autorizado Recife, via pista no 7, nível 390. Decolagem pista no 7, com primeira curva esquerda, saída Pucajã, Maracaju. Transponder 5160, controle Salvador 119.8. Cono 60. Dois Luno 7. Salvador Azul 2724 para o táxi, 61 a bordo, 12:40, alterna Recife. O Papa Tango Romeu confirme fácil e POB e autonomia. A senhora identificação. Me chegou, Hotel Kilo. 648, mantém a posição. O Azul 2724, táxi está aprovado até o ponto de espera da 10, via parte 3, parte 1, Ninja, ponto de espera Torre 1895, PNH 10 no 5. Parte 3, parte 1, Ninja, ponto de espera 1895, Azul 2724. Para ataque de voos 2171, 67 a bordo, alternando Floripa, em 4 horas. Voo 2171, 167 a bordo. Afirmo. Segue até o ponto de espera, via parte 1, Taxi Índia, ponto de espera Torre 1895, PNH 1095, segue a retaguarda do ADR, saindo do parte 3 agora. Serve logo até, vai pátio, já considera 295. Obrigado, 171. Logo. Sociedade, eu só tenho um tráfego com essas características no Azibut 051 a 47 milhas, passando 115. Contato radar estabelecido. Desça para 3.000 pés, voando Simbra com ajuste no 015. Pode ficar tranquilo. 3.000 pés, proa de Simbra, ajuste no 015. Agora eu passo a receber a identificação do papatão com o Oscar Hotel Kilo. Ato, para Hotel Kilo. Drone, só para informação, o Hotel Romeu Golf iniciando sobrevoo para o Gamar. Gente. Eu acho que eu tenho aquilo com relação ao tráfego do 090 informado anteriormente, já foi superado o motivo pelo qual foi autorizado a sua descida sem restrições agora. Tá, tô acertando o Golf. Valeu, Golf. O Golf Vito está agora a 5 milhas e meia para Conde, vamos encerrar o serviço radar, chama Aracaju, 1203. 1203, graças a Deus. Salvador Azul 2724, ponto de espera. 27-24 autorizado, alinhado e decolado, estou no zero. O vento, 090 graus, 109. O ajuste do altímetro no zero, no centro. Alinhado e decolado, 724. O número 48 após o nome da companhia Juliette, portão 62. Colega Juliette, meia dúzia. Papa Romeu, Papa Tango Romeu na escuta do solo. Oi, muito boa tarde, sou o nome 71, está pronto para fazer um lugar. 2724, decolada 08, controle Salvador 1, no nome do decimal 8. 198, 2724. Controle Salvador, azul 2724. Azul 2724, é o controle Salvador, está em contato radar. Suba para o nível de voo 170 e voe direto a Aracaju. 170 direto a Aracaju, 2724. Salvador, muito bom dia, azul 2780, estamos com a informação Juliette, material de defesa mais 20 milhas. Azul 2780, ao controle Salvador, procedimento NDB Zulu, desça quando pronto para 4000, ajuste no 0 no 5, voe direto ao rádio farol 5. Confirmando o fixo de autoridade? É o rádio farol Simbra, frequência 220, um balizador do NDB Zulu, procedimento para pouso. O 2780 executou a RNAV, se lhe ajudar. Não, não vai ajudar não. Mas já que o senhor executa a RNAV, então vou ir para o Serra Vito 366 a partir de agora. Eu agradeço, então está presente voando. Está presente o Serra Romeu 366, Serra Vito 366, quando pronto desce para 4000, ajustado 10015. Positivo, Oscar Hotel Kilo, início de vetoração para interceptar o final do procedimento NDB Zulu para pouso na pista 10 do Aeroporto Internacional. Direita, proa 250, desça para 2000 pés, sem restrições. Se perder o contato rádio com esse controle, quando na radial 300 do VR Salvador, vai curvar à esquerda para o NDB Simbra, descendo para, ainda para 2000. E executar o final do procedimento NDB Zulu para pouso pistão 90. Já está ouvindo. Pouso à direita, 250, descendo para 2000 pés. estado na radial 030, estado de falha, intercepta sinal do NBB Zulu, da 1-0, Oscar Hotel Kilo. A radial é a 300 do R Salvador. Radial 300, Oscar Hotel Kilo. O 2171, decolado 1-0, controle Salvador 119, decimal 8. 19-8, obrigado, bom dia, 2171. Salvador, gol 2171, bom dia. Azul, hoje gol 2171. Controle, contato radar, meu cordial. Sem restrições, após 2000 litros ali da margem. Após 2000, proa de Dael? Proa de Leda e após Leda, Mote. Ah, tá joia. Após proa de Leda, depois de Leda, Mote. Obrigado, no 2171. Romeu, Papá, Limatanga, o controle, desça para 5.000, chegada Mari, NDB Zulu, pista 1-0, ajuste 1.015. 5.000, se encontrar em Limatanga, Papá, Limatanga. Ciente, anotei a sua solicitação. Azul 2724, está autorizado ao Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 2724. Hotel Kilo está passando a altitude de 2.500 para 2.000, azimuth 355 a 9.3 milhas ao norte. Bem, Dr. Hotel Kilo. Romeu, Papa, Lima Tango, início de vetoração para sequenciamento, é o número 3 para pouso no aeroporto internacional. Final, aproximação, aeronave, pista 1-0, esquerda, proa 040. Perdeu contato rádio com este controle, quando na radial 270 do VOR Salvador, vai curvar para o Cerrabito 368 para o procedimento aeronave como número 3. 040, faz parte de comunicação, na radial 270, curva direita, terra vista 368, para passar. Volta a voz, Hotel Kilo, de si, redução para velocidade de aproximação e efetue check para ponta. Reduzindo, Alter Hotel Kilo. Hotel Kilo, esquerda, proa 190. Está limitado pela magnética 101 do rádio farol Cimbra para final do procedimento. Esquerda 190 limitada pela magnética 101 de Cimbra para Delta. Papo 2171. Papo Romeu, Papa Lima Tango, para sua informação, tráfego 11 para 12 horas, afastado 14 milhas, um ATR da empresa Azul, altitude 12.700 e descida para 4.000, rumo ao Nordeste. Informação para o Papa Romeu, Papa Lima Tango. Baixo Hotel Kilo, qual é a condição de voo? Está visual, para Hotel Kilo. 7, reassuma a navegação, voe para o rádio farol Cimbra, desça para 1.600 pés, está autorizada a aproximação e aguarde transferência. Manda para o rádio Cimbra, descendo para 1.600, vai para o rádio Cimbra. De voo 370, saída Tucajão, Maracaju, com primeira curva à esquerda. Transponder 5155, controle Salvador 119.8. O 1184 autorizado 370 para Recife, São Pedro Lupo, 17, decola da 10, Pucajamo, transmissão azul, 515, transponder 190, controle. Correto, chama o posto de acionamento, gol 1184. Chama o posto de acionamento, gol 1184. Milhas para passagem o rádio, sobre o rádio farol Cimbra, tem contato visual com o terceiro no 0? Afirmo, contato com o 0, será até o quilo. Positivo, cheque o trem, chame torre 11895. Torre 10895, acerta até o filho, obrigado. 2780, desça para 2500. 2500, descendo 2780. Já acerta até o quilo? Papatango Oscar Hotel Kilo, bom dia, proceda. Na cidade, 1-0, Baixada Intranada. Papatango Oscar Hotel Kilo, confirmando o pouso 1-0 no 7. 1-0, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, autorizado pouso 1-0, 0 no 5. Oscar Hotel Kilo. Afirmou o vento para o Astro Hotel Kilo? Uma centena no 4-9. Centena no 4-9, graças. Sua velocidade agora? 239, certo. 7. Reassuma a navegação, voe para o Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, reitero o ajuste 1-0-1-5 para aproximação RNAV. Número 3 para voo. Serra Vitor 366, 1-0-1-5, desceram para 2.500, papai matando. Oi, Salvador, apenas para informação, tem bastante pássaros aqui na final, 4 milhas na cabeceira. Gente, já notícia. 2780, está autorizado a aproximação, Renato. Está autorizado, 2780. Tango Oscar, Hotel Kilo, Solo 21, libere via Delta, chame Solo Salvador, 121, deixa uma nota. Lembrando na Delta, Solo 121, na água para a próxima. Corredor Axé, decolagem em pista no 7, curva direita. Transponder 0145, controle Salvador 119, decima 8. Bom dia, Azul 2770, Ciente da Juliette, autorização por seguro. Hotel Juliette Serra, Oscar, Hotel Kilo, siga táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, chame na Lima. Alfa Juliette, Pátio 1, vai reportar na Lima, Oscar Hotel Kilo. Hotel Juliette Serra, mensagem saiu cortada, confirme o POB. Gente, chame a torre para acionamento, o noite decimal 95, NH1 na 095, vovô. Para 180? Ah, como é que eu já? Reduza para 180, está autorizada a aproximação à RNAV como número 2. 180, como número 2, autoriza a aproximação à página 10. Salvador, Chá, 663, portal 9, pushback, acionamento. Gente, Papa Royal Charlie Alfa Tango, retornando para Salvador, 500 PR, litoral, ajuste 1015, aguarde transferência. Controle 2780, Cerro Vitor 366, estabilizado. Gente, informe o contato visual com o cabeceiro 10. Já com referência. Gente, chame a torre 11895 e chegue o trem. 1895, obrigado, bom trabalho. 1.8. Muito bom dia, Azul 2780, estabilizado, final Renato. Azul 2780, autorizado por Cruzado 0, vento 0, 9, 0, graus 1, 2, 9, 0, vento 0, 9, 0, graus 1, 2, 9, 0, informo bando de passos na UFAT 1.000, 0. Ciente 2780. Autorizado Lima, Mike, até Quebec, na Quebec, chame a torre, Oscar, Hotel Kilo. Okay. Kilo autorizado cruzamento até Quebec. Confirmando até a Papá. A estação de especialista participa. Linha 3, função 9, autorizado, chama o táxi. Linha 3, chama o táxi, 436. Azul 2724, controle. Prossiga. 60 milhas afastado de Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju, 203. Chame Aracaju, 203, 274. Controle Papá de Matango, 2515, vai passar o Serra Vida 366. Sim, ativo, forme o contato visual com a cabeceira no zero. Está visual, vamos no zero. Seguinte, comprante de aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895. Azul 4207 Salvador, ajuste 11095, desça para 6000, chegada bom, pista 10. 6000, chegada bom, America 229 in control, insert the altimeter 1015, clicking to 7000, AMA arrival, runway 10. Chegada bom, eu vou confirmar a aproximação à RINAVE para o senhor em breve. Deixa eu coordenar com outros tráfegos. Azul 2780, próximo à direita, 1219 só. 1219 agora. 1-1-4 para posicionamento, posição 3. 2780, Alfa Kilo Pátio 3, 4 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, 4 Lima, 2780. Salvador, voo 1-1-8-4 na posição 3 para prospeccionamento. Aguarde, voo 1-1-8-4. Sente, precisado pouso, Papai de Matango. Papai de Matango, confirmando Papai de Matango, confirmo Fátio. Zero para puxa, Salvador. Azul 2770. Aguarde, prospeccionamento. Aguarde. Azul 4207, voe para o Serra Vida 368, desça para 6000, velocidade 250 nós. Pro outro Serra Vida 368, desce 6000, com 228,57 nós, indicado azul 4307. Meu Charlie Alfa Tango, mantém a linha da estrada do Coco. Após ingressa a perna do vento para aeronaves da 190 a 1000 pés. Confirmando a 500 pés e após aguarda para girar base final da 17 pela sua esquerda. Sente, perna do vento da 10, aguardando para girar base da 17, o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, perna do vento para aeronaves, asa fixa da 10. Sente. Siga. Tá, mas a gente levou no ar na ponte, vai com o controle para a quando lá, Aguarde a gerência de comunicações. Aguarde algo. Olha, 229, control. Control, American, please do not go. Okay. Descending into 5000, flight to Sierra Vitor 368 or 4, Hartley approach, runway 10. American 229, descend to 5000, procedure to Sierra Vitor 368 or Hartley runway 10. A 3663, táxi aprovado pelo ponto de espera, via Patione Índia, ponto de espera Torre 1895, NH1 095. 1095, Patione Índia, ponto de espera 1895, tá? 3663. Olhe, ajuste no 095, desça para 8000, velocidade 250 mais, aproximação RNAV para pouso pistão na zero, a princípio 8000, chegada mágica. Ok, 8000. Na Mari, companheira está estacionada ao lado. Afirmo, o gol azul 2770, autorizado push, chama táxi. Autorizado push para o táxi. Mantenha ponto de espera da hora. Patrângulo e repouso, pistão autorizado já a decolagem da 17, vento 1090 graus no 3 mais. Olha o hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, chame torre 1895. Camarada, torre grato, vou falar. Salvador, Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, na escuta. Na próxima Itapuã, senhor, está autorizado, cruza da presente a cabeceira 1-0 e vai com o Prode Enrimar. Autorizado, direto para o Prode Enrimar, até o Romeu Golf de imediato. Informa o helicóptero decolando no Axé. Cruzando de imediato com o Prode Enrimar, até o Romeu Golf. Azul 2770 para o táxi, POB 257, alterna Ilhéus, no meio 3 horas e meia. Mais o 2770, táxi aprovado até o ponto de espera da 10, via parte 3, parte 1 em Índia, ponto de espera torre 1895, KNH 10095. Segue o gol à frente como número 2. Sente, seguirá o gol, até o ponto de espera da 10 como número 2 e ponto de espera 2815, azul 2770. 18954. Salvo, bom dia, gol. Lá 648, com a informação Juliette, autorização Marcel. Yeah, I'm at runway 10. Yes, sir. Number 1 for landing. Papa Romeo, hotel Juliette Serra, bom dia. Helicóptero hotel Juliette Serra, controle. Muito bom dia, decolado aos 3h30 da 107, está na vertical do farol de Itapuã, já com 900 para 1000, para Manati, solicita possibilidade de proa direta, estimando Manati 1254. Está autorizado prosseguir, voo direto. O hotel Juliette Serra. Controle Salvador Banqueiro, está 3663. A 3663 é o controle, está em contato radar, após 2000, rua Leda, Leda Mótica. 2000, Leda, Leda Mótica, está 3663. Azul 4207 está sob detonação para sequenciamento e pouso pista 190, direita proa 245, quando estabilizar na proa, descer para 4000 pés. Se perder contato rádio com esse controle, na radial 295 do VR Salvador, vai curvar à esquerda para o Serra Vitor 368 e completar a aproximação RNAV como número 2. A velocidade 220 nós, azul 4207. Reduzindo 2209, direita, vetoração 245, descendo para 4000. Em caso de falha, óculos da radial 295 de Salvador, voa na proa do 368, azul 4207. Sendo 6250, desça para 5000 pés. Vetoração para sequenciamento e pouso pista 190. Esquerda, proa 0190. Se perder contato rádio com este controle, quando na radial 280 do VOR Salvador, vai curvar para o Serra Vitor 368 para a aproximação RNAV como número 3. Oceano 6250. Gente, proa 10, descendo para 5000, 6250. Charlie Oscar, via Pesluno 0, por base Pesluno 6, segue conforme a rota do plano, nível 400. Decolagem pista no 7, primeira curva direita, saída da Eula e da Motiva. Transponder 5402, controle Salvador 19.8. Esquerda, proa 010. Em caso de falha de comunicações, na radial 280 do VR Salvador, para descer para 4000, voar para o Serra Vitor 368 para aproximação. Gol 1094. 0094, policia 00, estado 280, caso de falha, 4000, prossegue no procedimento. Reduzindo então a velocidade para a cidade. Positivo. Azul 4207, desça para 2500 pés e cancele as instruções anteriores. 2500 pés, deve manter a proa então, o azul 4207. Positivo, no máximo 2 milhas para girar. Sim. Azul 4207 está seguindo um 757 da American Airlines. Ah, sim, graças pela informação. Luciano 6250, velocidade 210. Resolvendo na 6250. Salvador, bom dia, na 3896, informação do Juliette. Azul 4207, esquerda, para o Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação. Esquerda, proa do Serra Vitor 366, autorizado, azul 4207. 3896, desça para 66, chegada a Mari 1015, aguarde instruções. 1000 na Mari 1015. Romeu, Faxilema, Ciente, chame no farol de Itapuã. Luciano 6250, para sua informação, tráfego, posição de... 1 hora, 8 milhas, curvando à esquerda para o rumo oeste, passando 4.700 para 2.500 pés a aeronave da Azul. American 329, establishing the approach. Roger, report runway 10 inside. 250, modifique o alternado para a falha de comunicações, agora será a radial 290 do VOS Salvador para pular para o Cerradito 368. Negativo, radial 290, para a comunicação é 6122. Bom dia, Salvador, bom dia, gol 1184, saída, Ruka passando 1600. 1184 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Siga como autorizado, gol 1184. Visual com tráfego, Charlie Patão, segue aeronave das altas. American 229, check on the gear, chin to the tower, 18895. American 229, 18895, gear sound. Now watch. Oceano 6250, direita, Serra Vitor, 368, 4000, autorizada aproximação à RINAV. 4000, na prova do 368, 6250. Positivo, recebendo a navegação. O gol 1094, desça para 5000. 5000, 1094. 3896, voe para o Serra Vitor 368, desça para 6015, chegando até a próxima Serra e nave pista 10. Quando 368, desça 6000, campo 3290. Charlie Fatango autorizado, até a base, ao estacionar a frequência livre. Charlie Fatango, por gentileza, baixa altura, aeronave da América, aproximando do pistão a zero. Vai com Deus. Direita para o Serra Vitor 368. 90, 94. Taxi to holding point, taxi to Papa, call me for crossing runway 17. Não leva tempo, mas chame a torre para acionamento, 1895. Controle Salvador, bom dia. Entre 0198, passando 190 para 1, 470, informação Juliette. 3198 ao controle, voe para o Serra Vitor 368, desça para 7015, aproximação Renata. Manda na prova 368, 7015, grátis para 3198. Azul 4107, reduza para aproximação e cheque para pouso. Tem contato visual com a cabeceira? Afirmativo. Tinha cheque para em torre 1895. Confirma o horário, Olimpo 08? Está na 20ª milha, 1010, Manati para os 1253. Frequência livre, 4 Hotel Juliette, 1185, azul 4207. Gol 1094, curva à direita, voe para o Serra Vitor 368, desça para 4000, está autorizada a aproximação a RINAV. Direita 368, 4000, autorizada a aproximação a RINAV. Controle Salvador, azul 3770. 77 mil. Azul 4277, continue a aproximação agora. Aguardando a autorização, 4277. Azul 2770. 2770 ao controle, contato radar, suba sem restrições. Tá, sem restrições, temporal. Aqui é o Pampano, pode fazer o aumento. Gente, fica atento à aeronave Charlie 402, está com seu direção para a pauta, autorizado como número 2. 4,20 autonomia? 4,27. Oscar Golf Kilo, prossiga. Índia, quanto dispara a torre 1895, KNH 10095, Mongol. Está aprovado pelo ataque pela ataque da Índia, pode disparar 18,95. Obrigado, um bom dia. Oscar Golf Uniforme, sigo o táxi até o parte 3, pronto, cópia. Autorizado, Serra November Tango Romeo, via nota do plano de voo, o nível inicial 100. Decolagem pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, prossegue DCT conforme rota. Transponder 5125, controle Salvador 119, décima 8. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Fox, Torre Lima. Passou através do parque do Pituaçu, vai tentar pouso direto para o Patrinho VTA. Papa Romeu, Romeu Fox, Torre Lima, mantenha vertical do farol de Itapuã com 360 pela sua direita, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Afirmativo, vai manter vertical do farol da barra. 4207, autorizado, pouso pistão 0, vento 100 graus no quadro mais. Pouso autorizado, azul 4277. Confirme, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima vai manter a vertical do farol de Itapuã, 360 pela direita. Aguardando instruções para o cruzamento do campo. Aguardado. Oi, bom dia, agora no 648. Agora no 648, mantém o ponto de espera da minha zero. Mantém o ponto de espera, agora no 648. Pode. Vitor Hotel, autorização November India Oscar, via rota do plano de voo, nível 055. Decolagem pista 7, curva esquerda, corredor forte, restrito 1 mil pés até a liberação do controle. Acione no transponder 05167, controle Salvador 119.8. Afirmativa, Lima, tem pista no 7 via pista. Azul 4207, solo aos 47 direita, 121.9, dando passagem ao Boeing da American Airlines. Direita 1219, azul 4277, dá passagem. Boa, Boeing. Oscar Golf Kilo, autorizado cruzamento, Quebec Mike Lima, Lima, solo Salvador, 121.9. Torre Ocean 6250. Oceania 6250, continua aproximação, mandando autorização confirmando. Oceania 6250, autorizado pouso, pistão na 0, vento 090 graus, no 4 mais. Livre pouso, Oceania 6250. Aguarde instruções de táxi, elenco 08. Sola, sou 4277, estou a pista na Eco. Azul 4207, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 4207. America 229, maintain position. America 229, maintain position. Vitor Kilo Delta e o Lima Kilo Zulu autorizado até o Parte 3, chame ao estacionar. Zulu 1094. 294, chega 3, torre 1895. 1900. Salvador, bom dia, voo 1739, com informação de Juliette, passa o 190 para o 150. 1739 ao controle, desça para 6000, ajuste no 095, voo em Serra Vita 368, aproximação a Renato. É, Renato 368. Segue a guarda, 179094. Romeu Foxtrot Lima, evite eixo de decolagem da 1-7. Vamos evitar o eixo de decolagem da 1-7. Papai Romeu, November Tango Romeu, autorizado a decolagem da 1-7, vento 090 graus, 159, informa o Boeing da Gol 2, mesmo marca B-0. Evite a decolagem da 1-7. Foxtrot Lima, agilizando, reporte só no controlado 4-5. Reporte só no controlado 45 VTA. Agilizando. Cidade a partir de agora 230 nós. Está autorizado a aproximação à RINAVE com o número 3. Sente para 4000, voando na prova 368 em repetição já. 3198.